A partir de agora, Sunrise, o rock levado a sério. Oferecimento Água Cristal. Cristal é água pura. Bom dia, hoje é terça-feira, está entrando no ar mais um Sunrise. Hoje é terça, dia de blues. O programa começa bem, começa o som de John Clyde Copeland, Big Joe e Carl Waters by Sunrise no ar. O melhor do blues está aqui até às 7. She said all night long, baby. You know who she is from anybody's barn. Dancing and swinging and jumping around. Acting just like that circus clown. She says all night long, baby. All night long, baby. All night long, they won't dance all night long. Now she'll make a young man lose his mind. Make old pop go stone blind. I'm telling you, fella, she's something to see. She dances and dances and it don't mean a thing. She says all night long, baby. All night long, baby. All night long, she won't dance all night long. The moon ain't shining bright, and the stars won't shine for you tonight. If life is hard to understand, your love life is out of hand. Come to pop. Come on, the papa, yeah. Need a satisfier. Let me be your pacifier. If you feel like a horse. dia para você que sintoniza o Sunrise. Agora a gente vai para o intervalo. Antes, eu volto a lembrar, o Caminho das Pedras para participar da promoção dos 50 álbuns duplos. www.radioeldorado.com.br. No bloco anterior, você ouviu Carl Waters by Come to Papa, Big Joe All Night Long e John Clyde Copeland com Blues Ain't Nothing. Seguindo agora com Art White, John Sanson e Hal Singer, Blues, aqui no Sunrise. Lord have mercy. I never thought my baby would even do this to me. But if that's what she wanna do, I got to like it. Now listen to this. I don't see my baby until check day. In other time, she don't come my way. But that's all right. That's all right. If that's what she wanna do. You see, everybody's somebody's baby. Lord, and everybody's somebody's fool. I called her up on the telephone. I asked her, could I come over? But she told me to stay at home. But that's all right. That's all right. I tell you, I don't mind. 30 álbuns duplos, portanto 100 CDs, você tem que entrar na página da Eldorado na internet, www.radioeldorado.com.br. Clicar no ícone Sunrise Sunset para fazer a sua inscrição. Dia 23 de junho rola o sorteio no Sunset, sábado às 9 da noite. E você pode ser o ganhador dessa coleção definitiva com todos os estilos, do rock ao blues, do blues ao soul, do soul ao reggae. Participe, tá bom? www.radioeldorado.com.br, clicando no ícone Sunrise Sunset. Tô aguardando sua participação, a gente volta já já. Johnny B. Bad com Johnny Johnson no FM Notícias 7:17. El Barrio com George Benson. Daqui a pouquinho, o B.B. King. FM Notícias 7:23. Eldorado e o Tempo. Oferecimento Semp Toshiba. 50 meses de garantia em TVs. Só a Semp Toshiba tem. O tempo continua bem fechado em todo o estado de São Paulo nessa terça-feira. Um dia nublado, com chuva de fraca intensidade e muito frio ainda. A massa polar ainda está sobre o Brasil e causando muito frio em toda a região sul, São Paulo. Agora baixou bastante a temperatura também no Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, até lá em cima. Acre e Rondônia também sentiram a presença dessa forte massa polar. E a temperatura agora está em 13 graus. A máxima prevista para hoje, só de 15 graus. A máxima para o litoral em 17 e no interior do estado, temperaturas de até 20 graus no norte de São Paulo. Tem frio para a semana toda. Josélia Pegorim, da Clima Tempo Meteorologia, especial para Eldorado. Eldorado e o Tempo, oferecimento Semp Toshiba. 50 meses de garantia em TVs, só a Semp Toshiba tem. Eldorado e o Tempo, oferecimento Semp Toshiba. 50 meses de garantia em TVs, só a Semp Toshiba tem. A gravadora Eldorado apresenta em dois CDs a obra de João Pernambuco com o violonista Leandro Carvalho. O primeiro, João Pernambuco, o poeta do violão, é resultado de pesquisa sobre a vida e obra de um dos maiores compositores da música brasileira. O segundo, Descobrindo João Pernambuco, destaca obras inéditas e parcerias com Pixinguinha e Donga, participações especiais, Quinteto de Cordas da Paraíba e Quinteto de Metais Brasil. Leandro Carvalho, violonista. Já à venda nas lojas Pops Discos, Irmãos Vitale, Dr. Crow, Livraria da Vila e no nosso site www.eldoradodiscos.com.br. Mais um lançamento de qualidade gravadora Eldorado. Singer Cornbread, John Sanson, Watermelon Patch e Artie White, Somebody's Fool, do CD Home Tonight. Esse bloco traz Billy Reilly, Star Phillips e Magic Slim com um som muito legal. Fique aí para conferir. A gente volta já já. Baby. Baby. I'm gonna bring it on home to you. I done bought my ticket and I got my load. Conductor done hollow all aboard. Check my seat, I railway back. Saindo para o intervalo, eu volto já já com mais Sunrise, hoje dia de blues. Lembrando que você entra na página da Eldorado, www.radioeldorado.com.br, clica no ícone Sunrise Sunset e se inscreve. Lá você pode ganhar 50 álbuns duplos, blues, reggae, soul, outros estilos musicais também bastante interessantes, rockabilly, rock dos anos 50. Você pode ganhar 50 álbuns duplos, portanto 100 CDs. Você só precisa se inscrever e o sorteio rola dia 23 de junho no Sunset. É a coleção definitiva, Definitive Collection Sunrise Sunset. A gente volta já já. Boa sorte. Cristal é água pura. Seja cristal. A melhor TV por assinatura do Brasil está no bolso com o melhor preço do mercado. TechSat, a sua TV por assinatura. São mais de 100 canais com filmes, esportes, música, notícias, documentários e rádios como a Eldorado FM. Comprando o kit de mini parabólica e receptor TechSat, você pagará o menor preço. Assinaturas mensais a partir de R$ 26,05. Ligue agora. 0 Prestadora 12 33301101. TechSat, a sua TV por assinatura. Sabe o que a gente vai fazer? E agora? Fazer uma prova de amor. Começou mais um Mega Bazar Ação Criança. As melhores marcas nacionais e internacionais com descontos de até 60%. Isso mesmo, até 60%. Você prova uma roupa, renova o seu guarda-roupa e prova seu amor por milhares de crianças. Mega Bazar Ação Criança, até 1º de julho no Jockey Club de São Paulo. Uma prova de amor. Vivendo a vida e repor a energia, curtindo aventuras, vivendo emoções, as belezas do Brasil, espero por você. Faça ecoturismo, viaje no off-way, voando nos modernos Boeings da Rio Sul Linhas Aéreas. Faça ecoturismo, viaje no off-way. Viaje pra Freeway pra fazer novos amigos entre gente interessante. Na hora de viajar, o caminho é Freeway. 5572-0999. Freeway Adventures, a primeira em ecoturismo. DirecTV e Eletronet apresentam Gabrielle Goodman diretamente de Boston para o Bourbon Street. Vocalista de Chaka Khan, Gabrielle Goodman vem pela primeira vez ao Brasil cantar o melhor do verdadeiro funk, disco and soul, acompanhada pela excelente Funkassed. Gabrielle Goodman e Funkassed agitando o Bourbon Street. Curta temporada, estreia dia 19 às 10h30 da noite. Informações 5561-1643. Incentivo Cultural Renault e TAM. Promoção Eldorado FM. Aê, galera da Eldorado, aqui quem tá falando é o Bid. Eu e toda a família Funk Como Legusta convidam pra quinta-feira, dia 21 de junho, às 11 da manhã, pra vocês curtirem o Vozes ao Vivo, direto do Sesc Vila Mariana. A gente vai estar tocando lá ao vivo, vamos estar mostrando as canções do CD Roda de Funk. E vocês estão todos convidados pra curtir aí pela Rádio Eldorado, ao vivo, a quebradeira total, funk de verdade. Paz. Eldorado FM e Porto Seguro Seguros, juntas pela MPB. Sunrise. Oferecimento Água Cristal. Cristal é água pura. Apresentação de Rose de Oliveira. Amanhã às 6, um novo encontro marcado aqui no Sunrise para ouvir o melhor do rock. Até lá. Well, all you girls think the days are done. You don't have to worry, you can have your fun. Look what you get. Again. Again. We've got to love one another, love. We've got to love one another. Got to love one another. Lord have mercy. Help us to love one another. We got to love one another, even when we got the blues. Love, yeah. what you might be thinking. I've heard it all before, but I don't care what you say. I'm gonna tell you just once more. We got to love one another, Lord. We've got to love one another now. We've got to love one another, Lord. Help us to love one another, my Lord. We got to love one another, even when we got the blues. Come on, son. See the light. So come on, all you people, jump right on in. We got such a long way to go, y'all. Yeah. You do your part, and I'll show do mine. We'll let everybody know. Show enough, we got to love. Got to love one another now. We got to love one another now. Teach us to love one another now. We got to love one another, even when we got the blues. We got to love. Look good. Você ouviu Sunrise, o rock levado a sério. Oferecimento Água Cristal. Cristal é água pura.